Então, em Excel, se eu estou usando o inicial do SMEC, porém eu gosto para prosseguir com o rebote. Ok, Yankee, off of 10, obrigado. está autorizado para seguir com o rebote, reporte finalizando. Yankee Alpha 6, obrigado. 3270, boa noite. 3270, boa noite, autorizado pouso, vento 1.50 graus, medo de novo. Sem livre pouso, 910, tá 3170. Reboque, frequência livre, tangente alfa, boa noite. Então, 3170, solo foi 09, mantenha minha escuta, táxi via alfa, Juliette, portão 7. Alfa, Juliette, 3170, boa noite. Alfa, boa noite, Azul 6908. Alfa, 908, boa noite. Vento 150 graus, 79, autorizado, pouso na pista no zero. E pouso, pista no zero, Azul 6908. Pra achar o brilho do papito 6908. 6908, estamos falando no 3, no TM, escuta, Alfa e Kilo, posição 5 Lima no Pátio 3. Gente, Alfa, Kilo, 5 Lima, Pátio 3, o Azul 6908. Ponto na pista, 1050 graus, médios de nós. Posso ler para o Copa 10, para 5320, Centro Vila Norte, mantém em escuta, taxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, na escuta pro 02, para 3520, obrigado. Salvador, boa noite, passaria do 2222. Salvador, 2222, Passarei 2222, salão 23, direita, mantém em escuta, Alfa e Kilo, corrigindo posição 3 Lima. Direita, Alfa e Kilo, posição 3 Lima, o 2222. Boa noite, Argentina 1910, close to Luna position 2000. Argentina 1910, continue approach, expected to clear. Ok, continue approach, Argentina 1910. Channel 1910, clear to land 1-0, wind 150 degrees, 6 knots. We are to land, runway 10, Argentina 1910. Location 91910, ground 20, location route, maximum frequency. Taxi via Alpha, Juliet, gate 11. Okay, location route will be a Foxtrot, Alpha Juliet, gate 11, Argentina, 19910, maintain frequency 118. Recife autorizado nível 370, decola na pista 0, com curva à esquerda, na subida Puca, transição Aracaju, Puca, Jão, Aracaju, código 1307, seguindo via rota do plano. Código transponder 5065, controle Salvador 1208. Obrigado. 370, Mato do Plano. Aí na 10, Puca Jamaru. 0600, 308, ou 9. Essa é a minha vida, de Salvador, boa noite, voo 1892, tá na IDS da 1892, continua para cima, está um aguardando o serviço. Aguardando o serviço. Voo 1-8, 1-2, autorizando pouso, vento 1-5-0, grau Costa Maceió. O número 2, taxa via Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 0, no 6. Via Índia, reporte pronto. No 8, no 2, no solo 4-2. Direita, segue via Alfa, Juliette, ponto 03. Alfa, Juliette, né? Mais uma vez. Gol 9025, boa noite. Sente da informação, Delta. Gol 9025, Delta em curso, aguarde cópia, prepare. Samu 1 na transição da Clube. Gente, gol 9025. Quase espera, gol. O 9092. O 992, ali na escola separada. Autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento 160 graus, 0 vento. A linha de decolar separa o gol 992. Ajuste 10 no meia, continua a aproximação, aguarde pista meia, informo o nome da companhia, iniciando a base da minha palavra na pista 0. 7 na 0 no meia, aguarde a ponta, 92. No 592 da escada, autorizado pelo pistão 0, vento 160 graus 089. Gente, voos, gol no 592. Gol 1192, decolado aos 45, chega o controle de Salvador, 120-208. 208. no 592, no solo 47, pela direita, segue taxamento via Alfa, no departamento da Juliette, guardando a liberação do portão 04. Alfa, guardando da Juliette, portão 04, 92. Pelo 592, estou confirmando, vai ao montante da Juliette, aguardando a liberação do vídeo. 7% da Juliette, 9025, ponto 4. Pegou 9025. 9025, autoridade Serra Bravo, Vitor Tango, via Pêndulo 44, até Vitória da Conquista. É, Vitória do Espírito Santo, nível 400, saída Sambo 1, Leda Doclo, decolador no 0, primeira curva direita, transponder 5066, frequência do controle Salvador, 120-28. 9025, por favor, nível 400, vitória, depois controle de voo, pergunto 44, decola pista no 0. Curva direita após a decolagem, saída 1, 1, 3, 1, 9025, autorizado que estivesse pela linha pelo 4, aposto para o Porto. Autorizado por 9025. 192 na Alfa Romeo Juliette. Como 192, fique atento a grave no pushback, fazendo isso do táxi do Boeing da companhia, desfatorizado Juliette até o 4.